ninguém coloca a muda ou a raiz malfazeja das trevas dentro de alguém que tenha consciência do bem e que seu ego se esforça para não fazer o mal. Salve, meu Jefferson. Salve, Benedito de Aruanda. Deus nosso Jesus Cristo abençoa, né, Jefferson? Meu Deus. O nego velho, voz, com carroça dos bois, com as rodas trocadas. À vontade, meu Jefferson. Hoje, o seu tiririm presença espiritual está ainda na residência deste médio. Fazendo e fortificando toda uma segurança durante alguns meses, porque o que foi falado vai doer no ego, e vai doer em algumas consciências, porque foi falado de magia de uma forma séria. Só isso que o nego velho vai dizer. Tá bom, filho? Porque senão parece que o nego velho veio para ficar puxando o chato. Não. Mas o senhor não... Já se incrementando e não. Então o nego velho veio para reconstituir... Já que já estava aqui mesmo metido, né, filho? Escrevendo com o seu Edson antes, todo esse falatório com criptos, reconstruir as energias psíquicas e também reorganizar as frequências do corpo mental e astral do médico que estava sendo bombardeado. Porque, meu filho, nossa, os dois lados da moeda se enganam muito. Uma coisa que o nego velho vai dividir com os filhos, eu não estou falando de magia, eu estou falando de bom senso. Questionem seus mentores. Este filho que eu me sirvo até hoje questiona o que eu falo para ele. E eu dou graças a Deus, porque eu não tenho escravo, escravo já fui. Nem eu sou e por que ele vai ser. Mas questione, no mínimo, procurando entender. Não questione com aquela dúvida pejorativa de querer se sobrepor a seus mentores ou dominar os mesmos. Viu, Melfi? Deixa eu parar a charrocha aqui, porque os cavalos e os bois estão muito agitados. Então, Melfi, questione com a dúvida sadia de perguntar por que, meu avôzinho? Por que, minha avó? Eu quero aprender. Eu não quero ser dependente do senhor. O senhor tem muito mais o que fazer no pré-natal do que ficar como uma babá no meu lado, 24 horas por dia, perguntando para o senhor o que eu devo e o que eu não devo. A Umbanda é séria, como eu já disse várias vezes, para as pessoas sérias. E a Umbanda traz a magia ritualística para coligar o ser humano com o divino e com o sagrado, em princípio, pelo seu próprio amor próprio, incondicional. Em segunda monta, ante o amor próprio, social, com seus semelhantes. E depois se faz divino. Porque nem o divino sagrado se torna divino e sagrado se as pessoas não se amam, meu filho. Se existe o amor entre o ser humano, quem vai perceber o divino nas coisas? Será que as pessoas não raciocinam? As pessoas não pensam? O nego com seus 20 e o nego da terra, né? 121 anos não pensa mais. Tô velho, tô louco. É, meu filho? Nossa. Então, coisas jovens, perguntem para os seus mentores, leiam mais saia dos livros, façam sessões doutrinárias com os mentores. E tenham certeza que eles não vão se sentir ofendidos de vocês fazerem perguntas humanas. Agora eu vou falar que nem Joaquim, graças a Deus, né, Jefe? Tomara o dia que vocês entendam isso, que amor é verdade, justiça e caridade. E dentro dessa verdade, amor e justiça, caridade, não tem lugar para hipocrisia. Não tem lugar para entidade que quer ser mais do que as outras. Não tem lugar para médio gavola, médio que quer usurpir, extorquir dinheiro das pessoas. Não tem lugar para mentira, meu filho. Mas tem lugar para graus de consciências e também formas de ego se mostrar. Nós entendemos isso. Nós não somos um carrasco, viu, meu filho? Carrasco já é vocês que se maltratam. O senhor tá nervoso? Não tô nervoso, meu filho. É que, ó, você não sabe o sacrifício que foi pra mim vir hoje. Pois primeiro vem criptos. Corpo do mental do médio já estava se já alinhando. Tiriri, deu trabalho, tiriri. Chuou a camiseta hoje. Sabe, Mel? Sabe, tiriri. Mas chuou a camiseta mesmo. É isso que é famoso. Chimédio trabalha comigo, com caveira, mas ele não é nenhum super-homem. Eu também não sou nenhum super-herói de quadrinho, nem de televisão. As pessoas ficam aí com essa coisa de Exu veio de lá, Exu veio de cá, porque é melhor. Pare com isso, meus filhos. Olha, eu já disse pra vocês. Vou repetir lentamente. Posso, meu filho? Oh, por favor. Comigo, meu filho, não tem firula. Não, mas olha... Que negócio de firula, meu filho, não cola. Agora o nego tá começando a assentar mais a vibração no médio. Porque existiu toda uma troca, é muito diferente a troca vibracional. Criplos para mim. Uhum. Então agora você vai ver que o psiquismo do médio vai se abrandando, uhum. porque as suprarrenais largou um pouco mais de cortisol no sangue, uhum. porque houve um choque, que eu tive que requadrar o corpo astral mental, esse é processo médio. Uhum. Então Nossa. Agora o nego vai estar de calma, tomando seu café, enche, porque eu estou É disso que eu queria que o senhor falasse. Há coisas acontecendo no mundo astral que precisou da sua presença de forma mais rápida que parece que até estava prevista. Mas, feio, eu vou dizer uma coisa para você. Vocês têm que parar com essa coisa de achar que tudo é programado, viu, Gif? O trabalho foi programado. Agora, nós sabia que ia ter bombardeio. Só que não tem como nós saber todos os jogos baixos. Nossa, conta um pouco disso, o que aconteceu? As miudezas energéticas é melhor nem falar, viu, meu filho? Porque ainda nós estamos, vamos dizer, seu tiriri agora ainda está em trabalho. Ainda está fazendo os seus 360 graus já aqui, entendeu? Tá ouvindo, meu filho? Sim. É sério, o nego velho não é mentiroso não, filho. Claro. Já não conhece, né, filho? Sim, sim. Então isso ainda vai demorar mais uns 4 meses até esfriar, nós vamos aqui. Por quê, meu filho? Entenda que enquanto nós fazemos carinho nas cascas da ferida, os filhos sentem cosquinha e dá prazer. Ai. Agora, quando nós vivenciamos o machucado, a dor dói nos dois lados, tanto do ego de alguns encarnados, como no ego de uns desencarnados que querem manter o povo naquela outra ignorância, que seu Crítoros não falou, mas aquela outra ignorância da troca de favor, da barganha. Do desleixo, da conveniência. Entende, meu Jeff? Só um pouquinho aí, meu filho, que tem os cavalos aqui que acho que estão querendo beber água, estão um pouco agitados. Continua, meu. Passou uma ideia de responsabilidade que eu senti um certo peso, assim, de muita responsabilidade e que às vezes as pessoas vão dizer assim, credo, mas se tem tanta responsabilidade assim... Eu vou abandonar tudo isso. Meu Jeff, realmente, Jeff, no momento que este planeta for totalmente grau de evolutivo, o velho ia compreender de uma forma total, apesar que o velho entende que o nego está de faia. De fio, Chico Xavier não mexia com magia. Olha o corpo daquele de fio para deixar. Olha o que este fio passou na Terra, Jeff. Em qual momento você viu o Emmanuel dar corda para a preguiça dele? Em qual momento você tem algum DG de Emmanuel que dizia que Chico Xavier era coitado? Eu estou fazendo uma comparação com relação do negro que nada tem a ver com a Umbanda, porque daí eu não estou apregoando a minha verdade, nem apontando o dedo para ninguém, viu, meu Jeff? Sim, claro. Porque sabe como é que é? Os filhos são tudo meio estranho, meio dodói, né, Jeff? Então o nego velho tá falando assim. Então, a mesma responsabilidade de um Chico para a doutrina espírita é tua, sacerdote de Umbanda. Se Chico, um homem íntegro, passou tudo aquilo, por que, é que você vai ser um anjinho na terra que não vai cair uma pena da jaja? E por que, é que você não vai ser chamado, como diz o filho... Posso usar o teu dialeto, meu filho? Pode. Para a esponja. É pra isso. Para parar com a firula. É. Então, meu filho. Para a esponja. É que as pessoas aguardam assunto, né, filho? Mas de tudo que a gente falou hoje com o mago, o que que as pessoas que estão atacando e vão atacar menos gostaram de que os outros ficassem Não é as sabendo? pessoas que estão atacando. Os espíritos, né? São alguns de espírito que Sim. não gostam que faz. Mas difícil, isso já aconteceu com o Exu Ventania. Já aconteceu com outros. Vai estar dando ventania, porque realmente o próprio Ventania disse que foi ataque. Foi. Não foi, meu filho? Sim. Foi em off. Não foi assim que vocês falam? É. Em off para você. Para mim, não. Viu, meu filho? Então, meu filho, porque as verdades, quando são verdades, além de ter que ser comedidas, porque Cristo teve que fazer um enforço por causa do psiquismo do médium para falar algumas verdades, que não é dele, mas que é do macrocosmo, ela tem que ser lanchada devagarzinho enquanto a gota, porque senão ofende alguns seres do plano espiritual, que querem manter as pessoas na ignorância, na troca de favor. Mais no feticismo e no misticismo de que a realidade da prática ritualística da verdadeira Umbandana. Tá explicado, filho? Vai bem cá agora. Ou Entendi. de que quer, ou como de na terra, ou de qualquer outro ritual, né, já? Não é só Umbanda que faz lá as magias. Tem outro ritual, hein? E o nego chita o nome do Exu, que o nego chitou, não é para puxar saco de ninguém, porque o nego viu no plano astral todo o movimento. Que o Exu Mirim e outros aí, que eu não estou estando nome de mestre, estou nome de Exus, que não machuca ninguém, né, filho? Ai, graças a Teve que Deus. fazer para favorecer o médium do Ventania, porque senão a casa caía. Mas é verdade, o Exu Ventania vem falar a verdade e tem muita gente que não gosta do plano espiritual. Fica todóizinho. Então espero que o filho entenda que o negro que está falando não é elogio. É para mostrar a seriedade de muitos médiums com seus guias que vêm se propor a este trabalho. E a lenha come, meu filho. A charapada come em cima dos lombos dos filhos. É. Por isso que mediunidade não é pra gente. E não é mesmo. Entendi. Tem que ter. Mas essa história aí dos elementais e que ficam impregnados no espírito, depois precisa de um monte de Você vida para ficou tirar. preocupado com isso, né, Jeff? Não, o que eu tô vendo, imagine a pessoa indo Mas, na filho, casa espírita, fazendo um passe, uma vai se preocupar. história, meu filho. Perdão por ele cortar. Tem uma Pode falar. história, meu filho, real de vocês, para os filhos que estudam, que gostam de procurar, que ouvem diabo com o espírito e depois vão na internet comparar para dizer que está certo, para dizer que está errado, das pirâmides. Que os primeiras pirâmides descobertas, os seus descobridores morriam do nada. Muitos até a carne era comida do nada. E não se achava de bactéria que fazia aquilo na época. Nada mais era do que ou magia, ou alguns elementares criados mentalmente, ou seres elementares inferiores, encrajurados, não dentro da pirâmide, mas no eletromagnetismo das portas, ou da contrasportas tridimensionais ou dimensionais daquelas mesmas pirâmides. Então, meu filho, é a mesma coisa, só que o velho está explicando de um outro jeito. Isso é história. Tem documentário falando sobre isso, é só os filhos procurar, que até hoje não se explica como as pessoas morreram. Só diz que morreram. Como se fosse radioatividade. Entende, meu filho? Então é a mesma coisa a magia. Que foi o que o seu Criptos falou e eu lhe pedi para mim não seguir esse segmento, porque o velho não quer parecer que o velho está dando força ou tirando força, porque o que foi falado foi falado. Claro. Pega quem quer, usa quem quiser, ninguém, filho, entenda. Quem se diz estudar magia, não entender o que esta entidade falou, não é por causa que é no mesmo médium que eu me sirvo. Não estuda magia, faz feitiço. Porque quem estuda magia, no mínimo, sabe isto que ele falou do básico, filho. Só que é um básico que não tem na maioria dos livros que vendem nas grandes livrarias por aí. São daqueles livros que existem guardadinhos num canto que explica o lado toma que tu ganha, mas também do lado olha o que te cobra. Eu acho que o Nego Velho até falou demais sobre isso, né, feio? Foi interessante que agora que eu ia começar a falar sobre Goécia, Wicca, toda sorte de. Eu já lhe deixo. Eu tô aqui, meu Jeff, com café e água. Não preciso de mais nada. E a fé em Deus, né, filho? Graças a Deus. Se o filho quiser perguntar para mim, eu sou metido. isso. Só não correlaciona lá com criptos. Tá bom, Jeff? Ó, a gente ouviu do Leon Denis o seguinte sobre os elementais, que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí... Aí eu vou até que puxar o chaco. Eu não queria, mas agora eu vou ter que me dirigir. O Cryptos não falou isso, filho? Então? Como ele diz que no cristal e na planta. E depois ele explica que é vocês que dão direcionamento. Então é a mesma coisa, só que ele falou em sentido magístico e científico. Isso. Já o fio que você está lendo aí está falando já num outro egrégora e num outro ângulo, mas no fundo fala a mesma coisa. Mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não tem... Então, são leis básicas, feio. Para quem trabalha com magia e adora magia, porque tem aquela coisa, você não deve adorar magia de que é a própria vida, porque a vida é a magia. Se você adorar a magia que você faz ritualística com a própria vida, você não é um bom mago. Porque você não está em equilíbrio. Entende, meu filho? Eu estou aqui pensando. Você tem que dar mais importância ao que te move para você ser o que é e manter como estar sendo o que é. Não dando mais valor à magia para o que te comove. Para o que te direciona estar sendo ou sendo como estar, independente de nutrir sempre realmente o que é. É a mesma coisa que Cryptos falou. Por mais que ele não quer falar, está falando a mesma coisa. É verdade. Mas deixa eu ver se eu consigo tirar uma pergunta para o senhor dessa frase. Pode falar, meu Jefferson. Tu tá bujado, né, Jefferson? Eu já lhe disse isso, tá, gente, né, filho? É tanto bicho de a tua cabeça com a firula. Agora o filho já entendeu como é que funciona os caminhos da rocha, as voltas, onde é que tá o lago, onde é que tá o campo. O filho, pra não se molhar e não se sujar de pó, o filho se afirma naquela rocha. Pode falar, meu filho. Vamos lá, então. Se a gente foi bastante treinado pra isso, né, pai? Tem que empregar bem agora, né? Você entendeu a mensagem subliminar. Graças a Deus. Gostou, de filho? Eu tô fino. Tá fino. Tô falando bonito, né, filho? Ó, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Falou tudo o que já foi falado, né, Gifinho? É. Então, ele acabou de falar de magia, só que dentro de um tom espírita. Só que ele não falou magia, mas ele falou a mesma coisa. Essa vontade humana... Desejo, vontade, intuito, ímpeto, essa coisa toda, né, Jefferson? Na hora que eu tô passando... toda aí, né? Uma firulagem. É. A hora que eu tô lá no centro espírita dando um passe numa pessoa, ali eu tenho a minha intenção secundada pelo espírito que me assiste, né? Então ali tá uma vontade dupla, minha e do espírito. Nesse passe eu devo ter ativado elementais. Meu jefeio, olha como funciona a coisa. Sua pergunta foi muito pertinente. Porque o Tomé deve estar torrando seus neurônios. Tá vendo, meu? Graças a Deus. Sabe, graças a Deus pela torração dos neurônios de filho Jafas. Salve, Tomé. Salve. Então, o que é que acontece? O que é que ocorre? Já veio. Já enferola. É simples. Quando você utiliza qualquer tipo de ato ritualístico, envolve elementais. Mas você está falando de um outro ato. É. Que é a sua intenção de usar a sua energia magnética sem usar coisas terciárias, secundárias, sem usar objetos, a não ser seus dedinhos ou as mãos, e a sua energia. É. Existe, isto é uma coisa também que a ciência de vocês já prova, só os filhos procurar para quem quiser, cada ser humano emana um som. A sua inteligência emocional equaciona. Corrige o nego, vai com o nego, vai com a cabeça, Otto. Equaciona, por favor, meu filho. Tá certo? Vamos ver o que você vai continuar se tiver errado a corrida. Equaciona as propulsões sonoras, dando ritmo ou harmônicos ou ruidosos e descompassados. Acho que é equaliza. Isso, equaliza. Obrigado. Tá bom. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aí. Equaliza, viu, meu? Então, equaliza isso. Então, com essa equalização, os seres elementais inferiores, eles não são hipnotizados, mas eles são motivados pela sua embrionária. Seres elementais inferiores, se assim se fizerem inferiores. Tem outros já aí. Superiores, meridianos e outros, e outros, e outros. Tá. E outros seres também de outras dimensões. Não é só ser elemental, não, viu, meu filho? Oh, meu Deus do céu. E nem elementares inferiores. Eles se direcionam como se fosse uma informação em pulsos cognitivos para a inteligência embrionária emotiva. E por que não dizer até inicial a afetiva deles? Então eles começam a ficar com aquilo. Carisma. Como é que é? Carismático? E qual é o outro, meu filho? O contrário? Carismáticos e fica... Carismático que tem carisma e que não tenha carisma, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Que gosta ou que não gosta. Que se afeiçoa ou que não se afeiçoa. Tá bom, meu filho? Tá. Então, se ele tem isso, ele já começa a ter vontade. Já começa a ter desejo, esse ser elemental inferior. E começa a ter também um resquício muito embrionário de um raciocínio de distinção e de qualificação. Então você começa a modular de uma forma humana e ante a emanação humana do que é o melhor e o pior. Do que é, meu Jeff, o amor e do que é ódio. Do que é indiferença e do que é a cumplicidade. Se tudo é vibração e sintonia, você acha que se você falar com um ser elemental verbalmente, ele vai entender mais? Ou emanalmente falando por energia, ele vai entrar em conclúdio maior? É por energia, meu filho. Ah, sim. Entende o que o ego está falando? Sim, sim. Por ser energia, se você está ali desinteressadamente dando paz, e tem seres elementais que, porventura, pode, nem sempre precisa. Muitas vezes é só teu magnetismo. Tá bom, meu filho? Tá. No sentido de um passe que o filho tá dando aí. Ou de uma cura, de uma mácula, essas coisas. Tá ouvindo, meu Junior? Sim. Tem firula. Sim. Então, o que é que acontece? O filho tá passando a mão lá na pessoa, por cima, sem tocar, ou tocando algumas partes do corpo. Com certeza, o seu mentor está apenas coligando alguns chakras do corpo do petérico teu ao ser elemental, que não tem todos os chakras, alguns têm três, outros têm dois, mas com uma potência em hertz, acima da frequência de um aroma de uma rosa, que é 360 hertz. O ser humano vibra no físico hoje, 82 hertz em todo o físico, quase 100, olhe lá. Então é muito elevado. Está ouvindo, meu filho? Então essa frequência coligada aos teus chakras vai dar uma propulsão maior de códigos coordenativos pelo teu bioeletromagnetismo e o teu fluido animal para ver a correção estrutural ionitizada tanto das secreções glandulares como também das células e as suas sinapses e as suas intercomunicações por sinais bioeletromagnéticos dentro do corpo daquele que pode ser curado pela reconstituição de órgãos ou pela reconstituição da vitalidade. Acabei explicando. Eita. A diferença é que esse ser elemental, ele vai se comprazer não com teu ato, mas ele vai se comprazer e se serenar e se harmonizar com o equilíbrio do teu amar. Independente do ato. É uma força da natureza. Pura. Aí bate com o que o filho leu agora no livro dos Espíritos. Entende, meu Jesus? Sim. Porque o homem está querendo algo não discordante à natureza. O homem está propulsionando a algo que já tem um pulso normal da natureza. Só que ele não está adiantando nem retardando. Ele está acrescentando com a sua vontade. Mas é uma vontade de equilibrar. Não é uma vontade de curar, de manter e de transformar. Por isso que o médium de cura, curador, ele não precisa desejar nada. É só estender a mão e deixar que o universo se providencie. Cure. Entendi. Então. Agora eu falei que nem como de na terra, assim, como é que é cadexismo? Não, espírita, né? É. O senhor está em um grande doutor, doutor Benedito. Doutor Benedito de Aruá. Mas fala, já. O nego tem mais uns 10 minutos para o psiquismo do médium não atrapalhar, que agora o nego já reconstituiu a energia, já equilibramos os chakras dos outros corpos do médium. Graças porque a charafada foi forte. Não pegou nada de ruim nele, mas o chacote foi bom, viu, filho? Foi bom? Foi bom. Mas filho de Umbanda não cai. Cheio de filho que for, filho de Umbanda. Quem é um bandista e o velho não tá puxando o chaco, já tá muito acostumado com isso. Dizem que a Umbanda é Deus conosco. Quem tem Deus consigo é a Umbanda, né? Como é que é o ditado, meu gente? Dizem que Umbanda é Deus conosco. Quem tem Deus consigo é a Umbanda. Você entender que a Umbanda é a mistura de todas as bandas. E se você entender que todas as bandas e todas as crenças, crédulos e o todo que formata o psique do ser humano, eu concordo. Ah, que bonito. Então daí ninguém precisa ficar dizendo, é essa religião, é aquela, né? Mas, Jeff, ainda se tem essas firulas. Uhum. Ainda. E o que eu fico mais impressionado, de um bandista que se diz sério. Entende, filho? Porque não é se desfazer da Umbanda, se desfaz até dos seus mentores. Por isso que eu digo para as pessoas, Benedito sou eu, seu Edson é seu Edson. Claro. Tem pessoa que vem conversar com o médio, agora o nego velho vai com... Como sempre, né, filho? Sim. Eu tenho que pegar e falar um pouquinho do seu Edson, não acho? Vamos, tem que falar mesmo. Já teve situação, meu Jeff? Uhum. Teve gente que viu seu Edson na rua. Uhum. E foi anos já, tá? Não tem nada a ver com diálogo com o respeito. Então, nego, dá pra falar à vontade, viu, filho? Tá bom. E disse, oh, seu peito velho, teu querido, me deu uma consulta, seu Edson, só deu boa tarde, saiu andando. As pessoas misturam a coisa. Edson foi mais educado? Não, ele tava prestado, deu boa tarde, foi andando. Uhum. Ele tinha mais o que fazer. É. A pessoa depois botou nesse negócio de vocês aí, que viu o médio de Benedito mal educado. Ai. Entende? Então, é isso que as pessoas, agora o velho não tá puxando o saco do médio Edson, não. Não. Vai estar falhando a realidade. Seu Edson tem o temperamento dele. É. A Benedita é Benedito. É. Então, esse monte de firula, que muita vez não só esse médio Edson, bota na internet e bota um monte de coisa, entenda. A entidade é uma coisa e o médio é outra. É. E muitas vezes até a entidade nem é tudo aquilo que nem é. Eu também não sou tudo aquilo, não. É. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Que eu já disse pra você. Mestre, pra mim, é o pano de chão, porque é ele que deixa a casa limpa. Oh, meu Deus do céu. O senhor, então, falando sobre casa limpa, que visão o senhor tem das pessoas que usam os grimórios da Goécia para aprender magia que ali se ensina? Grimórios da Goécia. O velho sabe o que é isto? Esse nego cabechudo. Foi um dos primeiros livrinhos, quando ele foi convidado para a maçonaria, que o nego sugeriu ele dar umas folhadas. E digo para você, posso falar bem devagarinho, meu Deus? Firula. Não, grande coisa. Falo como entidade e falo como Benedito de Aruanda, militante de Umbanda. Oh, meu Deus do céu. Sabe por quê, meu Deus? Aí eu vou ter que embasear num princípio. Você pode fazer qualquer ritual dentro dos conhecimentos dos grimórios. Uhum. Se você se apegar só no sentido e não nutrir o sentimento que o moveu ao ato de magia, ao conhecimento, equivale a nada. Agora, se você manter, eu me calo e abaixo a minha orelha. Por eu saber que é muito difícil ainda os filhos que vivem na gongorra manter o que dizer, por isso que o velho não retira o que diz. Porque vocês ficam titulando livros em cima de livro melhor do que outros. Meus filhos, se vocês pegar livros antigos hinduísta, budista, Até mesmo alguns católicos, assim, dentro do sentido mais, vamos dizer, assim, secretos, como alguns falam, do catolicismo, da época que existiam, meu gente. Até alguns livros de Umbanda sério, que os mais novos agora que foram lançados, até uns que falam de magia, mas se estudar sério, vai ver que de nada fica por baixo. É que o ser humano tem no seu grau de consciência que tudo que é mais místico é mais forte. E que tudo que resolve mais rápido tem um tempo maior de permanência. E não é, meu filho. Então o nego velho não está falando mal dos livros do conhecimento. Porque foi um dos primeiros livros, quando este médico tinha 19 anos, quando ele teve, como se diz assim na terra, dono do seu nariz, meu jefe. Já era de maior que o nego pediu, por favor, leia tal livro. Eu pedi para ele, Benedito de Aruanda, numa outra transfiguração. Que eu já contei essa história, que ele começou a se gravar para todo mundo, e eu fiquei 2 anos e 8 meses sem incorporar nele. Nossa, seu Só por causa de uma palavra que ele disse para uma pessoa numa casa espírita. Ele falou mais ou menos assim, porque eu trabalho com fulano de tal. Aquilo ali foi ponto. Eu cheguei e disse, ah, você trabalha? Então tá, então agora de hoje em diante você vai estar sozinho. Ele ficou 2 anos e 8 meses sem sentir a brisinha de Jepelintra da Jalma, nem de qualquer entidade. Nossa, o senhor é bravo. Mas, enfim, mas não é bravo, meu jefeio. Agora, se os fios gostam de circo e pai achado, o problema é de quem gosta. Não, mas é sério, não é brincadeira. Isso é disciplina. Não, então, espírito não é brincadeira. Então, o nego não está se comparando a Emmanuel nem espíritos sérios. Mas por que que Joana de Ângeles trata o médio dela assim? Por que que Emmanuel tratava Chico assim? Eu não estou comparando médio com médio. É. Nem a entidade de Benedito com essas mesmas entidades. Pela seriedade e a responsabilidade perante a coletividade humana. O que você bota no papel, outras pessoas vão ler e vão ter como verdade ou mentira. É. O que Benedito de Aruanda está falando aqui, muitos vão odiar, outros vão gostar. Isto é muita responsabilidade, viu, é meu filho? Mesmo, é mesmo. Para o médio e para a entidade. Porque eu não estou aqui para estar mentindo, também não estou aqui para estar impondo a minha verdade. Claro. Sem firula. Hoje eu vim com essa palavra como mantra. Meu filho. Sem firula, porque olha, tá demais. Pode falar, meu filho, que os boi e os cavalos, e agora entrou mais alguns burros, e a carroça está indo mais devagar. Não está indo mais rápido, está indo em trote certeiro, viu, meu? Sim, graças a Deus. Quem ouviu o senhor falando isso agora pode dizer, tá vendo, é um espírito ainda apegado às emoções e sentimentos que nós, os humanos, estamos acostumados a expressar, de desgosto com o comportamento de alguém que não soube perdoar. O que que o senhor tem a dizer? Quer que eu tenha a dizer com isso? Os filhos que respondem e perguntar isso, eu pergunto, vocês entendem grego? Vocês entendem aramaico? Você entende da marinha? Como é que é assim? Chinês? Ah, é. Mandarim. Para você. Isso, mandarim, você entende, meu filho? Não. Então, tem como vir como preto velho, Benedito, usando os apegos de vocês para me, como se diz na terra, dialogar com vocês por igual, meu filho. Sim, claro, claro. Então, nós já... Olha, boa pergunta, viu, no meu neto? Realmente, o filho tá cheio de ferula hoje, né? É, aqui... É Tomé que não tá deixando... Eu já vi que o filho hoje veio bem armado, né, meu filho? Tomé não tá deixando barato, não. Não, não tá deixando ferula, né, Então, meu filho, eu já notei isso, já. Uhum. Até eu já conversei com esse médico, o médico perguntou pra mim, meu pai, me chama de meu pai, né? Então eu deixo, porque é assim que ele crê. Tá. O meu avô, de vez em quando, Benedito, outros nomes aí mais enfeitadinhos. Uhum. Pra ele, pelo menos. Pra mim, eu faria mesmo chaco. Uhum. Tudo pano do chão. É. Então, meu filho, ele é o Benedito. Por que que eu vi esse vídeo? Eu tô falando assim porque ele olha os vídeos, viu, filho? É. Vai estudar, compara. Ele comenta com o Vai Michel, né? É, comenta. E ele diz, por que que as pessoas julgam assim, meu pai? Porque eu não vi nada que machuca as pessoas. Ele falou, meu filho, é porque tu é muito burro. Por você ser muito burro, você não entende que machuca. Continua burro assim. Então eu falei a mesma coisa pro seu Edson, que eu disse para essas pessoas que talvez possam perguntar isso que Voz Michel falou agora. É. Por que que esse nego velho é apegado nessas coisas, nessas mágoas, não é isso, meu filho? É, que isso. Revoltas. Eu não sou apegado, eu tô falando da tua língua. Agora, no momento que você entender aramaico, latim, hebraico, grego e outras línguas, para bom entendedor, eu acho que Shen Ferulha está entendendo, né, meu filho? Claro. Aí o nego velho vem e fala de outra forma, mas fazer o quê? Funcionou, né? Funcionou. Eu já tive um processo no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, numa palestra que esse nego me convidou, pela maçonaria aí, tal de Real Arco, que eu falei para quase 300 pessoas. Aí eu olhei assim pro médio todo de gravata, meu filho. Todo vestido, parecia um pinguim. Aí eu pensei, cheira ou não cheira? Eis a questão, né, meu? É. Você acha que eu vim enfeitado, filho? Não. Eu vim como preto velho Benedito de Aruanda, falando nesta frequência, mas dando a eles a frequência de Pitágoras, que é a língua que eles entendem. Eu vim falando como Benedito, mas o dialeto de incompreensão deles era no nível pitagórico, de Shaloma. Então nós vamos, filhos, se revestindo conforme as pessoas se moldam e se montam. Então não tem nada de intranquilidade, nem de ignorância, nem claro. De Benedito, nem da santidade. Mas é assim que vocês entendem, é assim que eu falo. Foi uma boa resposta, Benedito. Olha, meu filho, se foi boa resposta, eu não sei. Entendeu, meu gente? Só sei que meus burros, meus cavalos estão tudo andando a pique. Então, deu, ficou claro agora o que o senhor falou. É, utilizar-se dos elementais é preciso evocá-los e com eles lidar. Tudo aquilo que você faz por si próprio tem aí o respaldo da espiritualidade que ajuda a alcançar alguma determinada meta no trabalho da caridade. Né? Quem pratica caridade não precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu acionei o... Entendo uma coisa. Quem pratica a caridade desinteressada, a caridade leal, quem tem cumplicidade perante a religião e a ordem, o grupo, aceita, porque não estou falando de magia, né, Jefe? Então tem que falar assim, né? Que chegue, que tenha como proposta ajudar o próximo, ou seja, dentro de uma lei de equilíbrio. E olha que o velho nem está falando de cobrar ou não cobrar dinheiro. Eu não estou levando para esse lado, não. Porque cada um faz o que quer, isso já foi falado, eu não vou repetir. Tá bom, meu Jefe? Tá. Vou falar para o outro já, ou para o Edson, ou se não, pelo Cripto. É. Então, meu Juninho, não tem o que se preocupar. Porque a consciência não pesa. Não, mas eu digo assim, se preocupar assim, ó, meu Deus do céu, eu acionei os elementais, agora eu tenho que saber o que fazer com eles. Mas, filho, quem diz que só quem trabalha com magia aciona os elementais? Quem canta ópera tá acionando os elementais. Quem dança músicas, balé, tá acionando elementais. Quem luta, lutas marciais, kung fu, taekwondo, capoeira, movimento, tá acionando os elementais. Quem faz poesia está acionando os elementais. O nosso diálogo está acionando elementais. O que vale é a intenção e a manutenção dessa mesma intenção numa frequência de equilíbrio. Não numa frequência dúbia, com um único interesse, tirar vantagem do outro, ou se sobrepor ao outro que se encontra em desvantagem, principalmente ou emocional, ou sentimental, ou intelectual. Aí a caja cai, né, meu Jeff? Só para quem tá ouvindo, deixar claro, Benedito, essa é uma frase do Leon Denis, não é do livro dos Espíritos, eu devo ter falado errado. Mas o Diego tá comentando assim. Não, tá bom. Então, o senhor, vindo para cá hoje, conseguiu quebrar, assim, um peso, assim, que eu mesmo já... Tava pensando que, nossa, mas tudo é responsabilidade. Você notou que agora não caiu mais, meu filho? Não caiu mais. Por que que não caiu mais? Essa pergunta fica para quem ouve, para ver que a coisa não é balela não, viu? Já que não é para provar para ninguém, mas tava estranho, né, meu filho? Nossa, toda hora caía. Você notou que agora parou de cair? E outra coisa sobre Leon Denis. Entenda que o preto velho ainda está se acoprando no médio. O velho pede perdão. Tá. O nego falou liberado. Tá bom, Jeff? Não. E também eu não tô aqui pra brigar com o psiquismo do médico. Não, é claro. É que eu mesmo devo ter passado a informação errada. Não, mas à vontade, meu. E se eu seguir adiante, nós dois geramos. É assim que funciona a justiça e a lei. Eita. vontade, meu filho. Mas deu tempo para corrigir, né? Graças a Não Deus. tem problema, não. Já teve outros diálogos que o nego falou palavra errada. A pessoa tem que já pegar na essência das coisas. Uma outra coisa errada que aconteceu aí, que foi do psiquismo do médium, é que o senhor era a última visita sua conosco. Não, já é? Graças a Deus que foi um Eu engano vou lhe dele. dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer bem calmamente. Posso falar bem calmo, meu gente? Um engano claro do psiquismo dele. Um engano esdrúxulo. Viu, meu gente? Que bom. Porque, entenda, isto serve para estudo e eu, Benedito de Luanda, peço que não seja cortado isso. Não, não vai não. Porque, médium, meus filhos, é um trabalho divino. Sim. Dado e doado a todas as pessoas. Este médium é médium de desdobramento consciente, ele estava presenciando em tempo real tudo o que estava acontecendo no astral. Nossa. E ele também tem seus receios e medos. Vou perguntar para ele. No momento que ele sentiu que estava havendo uma troca no corpo do petérico dele, astral, de frequência de criptos, para mim, outra entidade, Benedito, eu vim junto com uma frequência que vocês podem denominar como medo. Isso não titula seu Edson menos homem, nem menos médium. Isso simplesmente dá um labor lindo à mediunidade, porque mostra para vocês o quanto é lindo o processo mediúnico. Uhum. Porque vocês, muitas vezes, só gostam de ouvir. Eu vi anjinho no lado. Eu vi espírito de luz, meu filho. É. Não é brinquedo chamédio, meu filho. Não, não é mesmo. Então o nego fala neste tom porque ele permite a nós a ser desta forma. Agora eu posso dizer que 90, 85% é Benedito. Graças a Deus. Quando foi falado isso, ainda estava 80% do seu ético. Estava. Sinto eu. Estava mesmo. Mas isso não quer dizer que o médium estava se fingindo, isso é mediunidade, meu filho. Sim, sim, sim. E fala mais que o senhor chegou na frequência do medo. Por quê? Para igualar não, ali o mago? Eu não cheguei na frequência do medo. Uhum. Entenda. Quem estava com medo era o médium. Porque uhum. o médium se desdobra consciente, meu filho. Ele uhum. não gosta que fale essas mediunidades dele, mas claro. O negue é fofoqueiro, né, Jeff? Sim. Então o médium estava vendo o bicho pegar, viu, meu jefeito? Graças tá a pegando. Deus. Ele está pegando. O charrafo estava sentando. Estava sentando. Então, não é que ele estava medo. Não por ele, é por outros processos, por outras pessoas que ele convive. Ui. Mas, depois que, quando o nego Benedito já coprou vibracionalmente, não é meu corpo, junto do corpo do petérico dele, o astral, mas minhas energias, uhum. o psiquismo é dele, meu filho. Se estava desalinhado emocional com o corpo mental, o que você acha que um médium vai trazer perante o seu psiquismo? Medo, dúvida, impulsos. Então o impulso que ele teve é dizer, eu não quero mais fazer essas coisas, não quero mais trabalhar com isso. Não, o velho está sendo realista. Está certinho ele. Eu espero que isso fique para os médiums estudar as palavras do Benedito. Sim, sim, porque, que meu legal. Filho, chega da época de ignorância. Uhum. Nós escolhemos já dedo alguns médiums para nós nos expressar dessa forma. Graças a Deus. Isso não titula seu Edson melhor, não. Porque quem conhece ele não compra. Não. Eu, meu gente, o gênio dele, eu já disse em outro lugar, o gênio dele não é fácil. Mas tem uma coisa nele, como em outros médios, que me aproxima. Uhum. O caráter dele é quebrantável. Uhum. Ao ponto de eu falar o que eu estou falando. Por ele tá. ter caráter. Então não se preocupe. É, e claro. Digo, algumas coisas que eu estou falando hoje, ele só não está vendo, mas está ouvindo. E ele está tranquilo. Tá. Aonde ele está, meu filho, ele não perde totalmente o raciocínio. Sabe o que, é que ele está fazendo? Uhum. O quê? Nesse exato momento, ah. ele está rezando. Senão ele muitas vezes teve situações de estar incorporado nele e ele está cantando o ponto de Umbanda. Ô Benedito, sabe que eu falando através da mediunidade do monge taoísta com o mestre Zartur na ocasião... Eu conheço esse monge, viu, Melfi? É? Ô, Melfi. Só que nele... Uma vez eu falei pro filho, mas eu não, dessa vez eu não vou falar. Eu sei, o senhor vem escrever conosco um livro através dele, por gentileza. Olha. Você lembra da nossa conversa, meu? Mas é claro, olha. Eu vou escrever com você através de uma outra pessoa que nós vamos botar no seu caminho. Vamos. Só que nele eu vou vir como padreco. Só que o filho não entendeu, então tudo bem. Então tá certo, mas olha. Faz quanto tempo isso, Fifi? Nem lembra mais, né? Não, eu não lembro nem que me Faz fala. uns meses, faz o quê? Uns 8 meses, né, Fifi? Mas Sim. tudo bem. Continua, meu Falou gente. mesmo. Olha, o senhor é. Falei com na ocasião que eu falei com o imortal Wong Tai Sin, veio o mestre Zartu e comentou com a gente o processo de defesa e organização que os Exus fazem tanto aqui na minha casa como na casa do médium, para que os aparelhos não entrem em pane, para que a conversa seja. Então tá explicado, né, meu jefe? Se o Nossa. aparelho entrou em pânico, e mais de uma vez eu reitero, por que que não está entrando em pânico agora? É. Não é porque Benedito está aqui, porque Cryptorus é um chefe de legião que teve que sair daqui, acionar uma rede de elementais para quebrar o pau. Meu Deus. Eu estou falando bem como o povo de Umbanda entende. Viu? Principalmente os umbandistas. É isso mesmo, velho. Não tá levantando a bola de criptos, não. O trabalho dele é muito sério para tá vindo num lugar e tá se prendendo a um aparelho que fica caindo toda hora. Então ele é muito rígido, viu, meu filho? Ele já não é tão paciente como o Peito Velho Benedito. Claro. Então ele preferiu se retirar e eu preferi vir. Tá certo. Entendeu, meu filho? Então ele não desfez do filho. Ele simplesmente preservou a saúde psíquica do medianeiro dele. É lógico. E agora está tudo calmo, tudo brando, pelo menos a uns 1.500 metros daqui, fisicamente. Agora mais eu não posso dizer isso, não. Continua, Melfi. E que Entenda, não é porque o médium é melhor. É porque alguns tópicos que foi tocado de magia por criptos doeu profundamente nos egos e vai doer de muitos encarnados e desencarnados. E vai alertar muitos jovens, muitos adolescentes, que muitas vezes entram em ritos promíscuos. Não estou falando de Umbanda não, viu, meu filho? Não é Umbanda isso que eu estou falando. Em rituais promíscuos, obscenos, em turbas e turmas que só levam para drogas e tóxicos, através de que tem que fazer rito para isso, rito para aquilo. Isso não tem nada a ver com Umbanda. Então isto vai tirar sim. Muita gente, muita mesmo, viu, meu anhado? Deixa a frequência. E vai fazer os filhos procurar uma casa séria e ler livro sério, porque eu repito as pessoas muitas vezes, já descriptos disso, também o velho reitera, o psiquismo do ser humano se fascina pelas coisas ocultas. Né? Se apega mais na dúvida do que na certeza, porque no momento que o ser humano tem certeza, perde seu valor perante o ego. E perde o desinteresse perante a mente. A mente já sabe, para ela não tem valor. Entendeu, meu filho? É bem assim que funciona, vai estar falando de chão e ferulha. Então fica naquela coisa do místico. Quanto mais místico e secreto, quanto mais místico e secreto for o livro, mais poderosa é a ordem. E não é, meu filho. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo envolve magnetismo e intenção. E manutenção do magnetismo naquela mesma onda e frequência, em sintonia com o todo, em equilíbrio e harmonia. Isso faz a diferença que o negro falou por último. Então ele passou aí uma ideia da profundidade da responsabilidade de lidar com a magia. Sim, meu Jeff. Perfeitamente. O senhor Tiriri mandou uma mensagem para a vó Michê, que provavelmente o filho já deve ter postado. Não é isso, meu filho? Que não fala sobre isso, mas transmite para quem entende, não só entre linhas, mas declaradamente. A proposta do trabalho do Exu, não no diálogo com os espíritos, mas envolvendo todo o agrupamento consciencional dos umbandistas. E também do planeta Terra. São vários níveis e subníveis de realidade e concepção de realidade das coisas. Este que Criptorus trouxe, este que esse medianeiro falou e vive, e este preto velho que se faz falando com vocês, é mais um nível. Mais um, não é melhor nem pior. Mas muitos vão ter como a salvação e outros vão ter como balela, fingimento, mistificação e coisas sem fundamento. Com todo o amor eu digo, importa-se apenas a quem tem isso, não a mim, eu apenas falo. E o mago deixou bem claro que isso não vai ser para muitas pessoas, mas para as pessoas certas vai pesar. Com certeza, Melfi. Na verdade, pelo que o nego olha, o nego vai discordar com o seu criptos. Entende, meu filho? De uma forma amigável. É para todas as pessoas. Porque cada uma vai ter uma sensação diferente. Ai. Agora, algumas vão entender o fio da linhada que ele diz. É, aquelas que entender o fio da linhada vai ver que não é que o espírito que falou é verdadeiro, mas o quanto é sagrado Umbanda e o quanto que vocês chamam de magia é lindo e divino e sagrado. Ou vocês acham que o divino e sagrado magia é dual? Nossa. Tá lanchada a pergunta, né, filho? Então nem é sagrado nem é divino. É. Agora, o dual de vocês faz parte do sagrado e divino, mas agora o divino e sagrado não é dual. O divino e sagrado é o todo. A dualidade é o tudo que se faz dentro desse todo. E o todo é muito maior. Se é muito maior, ele não só cobre, ele transforma tudo isso numa coisa só. Numa frequência só. Meu filho, mais 3 minutos, eu me responsabilizo pelo que eu faço. Tá certo. Quando vocês, os espíritos mega superiores, concordam de deixar acontecer um diálogo desses, naturalmente seja tão combinado. Tava demorando a firula. Demorando a firula. Viu, meu? Retira esse negócio de mega superior. Benedito. Quando espíritos no grau do Benedito, continua, meu filho. Super mega superiores. Eles... É o que você tá falando, não me compromete. Não, mas sério, assim, quando os espíritos, assim, vamos dizer assim, acima do Benedito ainda, fala assim... Muito acima, muito acima. Fala assim, ah, então tá, vamos deixar acontecer esse diálogo, independente de fulano ou ciclano do mundo espiritual não gostar. Eles já também entram em acordo com os guias de quem vai ouvir para direcionar para... Meu chefe, eu vou dizer uma coisa para vó Michel, mano. Agora não, mas todos que escutarem este diálogo não vão estar sozinhos. Com certeza, não só esse como os outros. Agora eu vou lhe dar uma explicação, no mínimo coerente sem chá. Tá. Há 4 dias de atrás, nós convocamos um processo aí, junto com o seu Tiriri, o Enxumaré, que foi um grande mago que trabalha também com o senhor, no nível de cripto, já. Nossa! É, eu digo o nível porque é assim que vocês entendem. E Exu Maré chegou para seu Criptos e disse, só que Criptos estava na transfiguração de Jepinta das Almas, não é isso? É, isso. E sugeriu a ele, ó, nós temos que falar isso, porque até então, eu estou falando realmente como foi, viu, meu filho? Já falaram muito sobre magia, mas este ângulo necessário ao esclarecimento ainda não. E nós escolhemos o seu medianeiro e você, porque você tem os atributos conscienciais, você é a entidade, não o médium, para expor isto de uma forma que toque profundamente, que era para machucar, viu, meu filho? Os egos e as consciências tortuosas, foi as palavras de Exu Maré. Para o Criptos. Para o Criptos. Na verdade, estava transfigurado como Jepinta das Almas. Então, como o Criptos tem o jeito dele, ele aceitou. Instantaneamente, meu, foi movimentado uma equipe, que eu não vou dar o número, porque não vão achar que eu estou puxando o saco de médio, mas uma equipe aí de um certo número de entidades, e entidades até de outros médios, que pertencem a essa corrente do diálogo com o espírito, para fazer uma guarda, como já foi feito isso mutuamente. Em outros lugares, com outros médios, em outras localidades, entende, filho? Tá. Que é uma equipe. É como diz um pai Joaquim, nós temos a nossa mesa, mas também tem a mesa que se estende até você. É. Entende, meu filho? Sim. Então, essa mesa foi assim. Fizeram toda a guarda, segurança, seu Edson ficou nesses últimos dias se sentindo mal, estranho, que a porrada já estava comendo, viu? Mas ninguém falou nada, ele foi saber isso. Seria, não sei se o filho vai botar o dia aí, hoje de manhã. Tanto é que depois ele falou que vai mexer, né? Foi sim. Estou explicando isso para estudo para os médicos. É óbvio que espíritos muito mais elevados do que é o Benedito de Aruanda sabiam de todos os processos, porque tem como saber do futuro. Espíritos angelicais, não eu. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. É assim. Tá ouvindo, meu filho? Mas nós entendemos que tudo isso, que até o que eu estou falando para você, e aí vem de novo um outro pai Joaquim, eu não estou falando do da Meja, Olha, né, o livre-arbítrio aí, né? Estou falando de um outro aí que falou sobre essa coisa de não só livre-arbítrio, mas de utilizar muitas vezes informações. Uhum. Então, tudo que eu estou falando para você, para espíritos luminosos e angelicais, já está programado. Claro. Agora, o jeito que eu estou falando, não, é meu. Uhum. Entende, meu filho? Uhum. Então, eu uso e abuso disso porque eu sei o que vai servir para muitos médios descaracterizar esta coisa fantasiosa de muitas entidades e de médios. Médios são médios e entidades são entidades. O único Deus que vocês têm que venerar é o amor. O único congá que você tem que venerar, que não é o congá físico da casa do santo ou do congá de Umbanda, estou falando do congá invisível, é o congá do bom senso e da coerência. Sim. Então, por isto que eu faço questão, já lhe fiz esse pedido, não vou repetir, mas deixar toda a nossa conversa. Deixa. Você corta só onde você achar por vir, tá ouvindo, meu filho? Não, Tomé de Aruanda? Mas pode cortar algumas coisas que o filho sabe que é necessário? Principalmente os cortes que deu no início com Crípteros, mas deixar toda a nossa conversa, porque o médio está dando a cara para bater e Pai Benedito está dando, não a minha reputação, mas o meu amor à Umbanda. Então tenham isso como presente, meus filhos, como uma entidade que quer vocês por igual. Eu não me tenho, mais uma vez, desde o primeiro diálogo eu disse, eu não sou superior a vocês. Realmente. Nós somos farinha do mesmo saco. E vocês vão se cansar em ouvir entidades de várias linhas espirituais falando a mesma coisa. Isso está se tornando irritante em alguns médios. Não só da Umbanda, mas estão vendo que vários espíritos de outras linhas espirituais estão falando a mesma coisa. Uma coisa de diferentes maneiras. Mas é a mesma coisa, né, meu filho? Sim, sim. Então não é só o Petu Velho Benedito que é o chato. Não é só o Petu, não é só o médio que é louco ou como se diz, o diálogo é balela. É. Não é isso. Vai estar falando assim, porque vai achar como é que funciona. Por que que precisou a presença do Caveira? Jorjão Caveira, meu filho? Não, o Exu Caveira. O Exu Caveira, que está aqui, o Marco Bem não comentou claramente, seria o Caveira envolvendo a sua banda. Não é o Caveira que trabalha com o Show Edson. Porque outra coisa interessante, agora porque o Show Edson é do Caveira, não quer dizer que o Caveira esteja grudado 24 horas, viu, meu filho? Não, claro. Existe proposta de trabalho e reciprocidade de manutenção daquele trabalho. Então você pode ter, por exemplo, um Caveira e o Zé Pilintra das Almas está aí no seu lado lhe protegendo. Porque o Caveira está fazendo um outro a fazer. Só que como vocês são muito apegados, vocês vão querer que o Caveira, o teu Caveira, titular, comprado lá na casa de religião, aquela estatuazinha, fique grudado em você. E não é assim que funciona. Não é, não. Vocês... Mas não é mesmo, meu filho. Se organizam, né? Entende, meu filho? Então, nós precisamos de ajuda. O velho vai dizer por cima, e não é puxar saco, viu, meu filho? Tá bom. Não vou dizer todos os nomes. Nós precisamos do Mirim, de um outro médio aí, que trouxe uma legião, que não está na casa do seu Edson, mas bem no começo foi ele que criou todo um, vou falar brincando, toda uma tempestade, viu, meu filho? Para fazer uma limpeza ao redor e unitijada, por quê? Porque estava todo o eletromagnetismo atrapalhando, por isso que estava caindo. É mesmo. Então quem fez essa limpeza foi o Mirim. Então tem gente que vai ouvir e vai achar que é puxar saquismo, não é, meu filho. Isso é trabalho de equipe. Quando vocês vão entender que quanto mais a consciência humana se rara fazer, mais o ego se, já estou terminando e indo embora, viu, meu filho? E mais o ego permitir que a alma se transpareça perante a realidade da terceira e quarta dimensão, mais as mesmas se tornar-se-ão uma só. Para que a quinta deixa e recaia como pruma na consciência, na mente e na ciência do bem viver sobre todos os seres humanos, sobre todo nós. Aí sim, aí o nego acredita que a quinta dimensão se fará real, em essência íntima em todos. Meu filho, sure. O nego hoje vai embora, viu, meu irmão? Deixando as rédeas do meu boi de lado, deixando a carocha e caminhando em pé na grama que eu estou hoje, a quilômetros deste médio. É uma grama vermelha. Os filhos podem pensar que eu estou dizendo. É vermelha mesmo. No jardim de Aruanda. Viu, meu? Estou nesse exato momento caminhando com várias entidades. enquanto este médio está com uma inconsciência de 90%, um pouquinho mais, 92%. Entende, meu? Nossa. E de lá, para vocês, para você e para o seu coração, o velho diz esta oração bem simples, meu. Eu, Benedito de Aruanda, amo vocês. Eu, Benedito de Aruanda, e o povo de toda Aruanda ama o ser humano do planeta Terra, ao ponto de encará-los com contemplação, de admirá-los com cumplicidade, e de ter a nós e a vocês apenas seres em evolução, cumpriciosos no amar, atentos ao seu amar próprio, e ao mesmo tempo, meu filho, em estado de júbilo, em um chão sublime, na força que move, locomove, emana, expande, cocria e cria tudo que existiu, existe e há de existir, que aqui vocês conhecem com amor. Sharava Umbanda, salve o povo de Aruanda, que Deus, todos vocês, e que o Cristo redivivo em vocês, assim se faça, não só agora, mas para todo sempre, graças a Deus. Te amo, filho Jefferson. Fique com Deus, meu filho. Também te amo, Benedito. Senhor Jesus Cristo, lhe abençoe. Salve Tomé, salve o povo de Aruanda, e salve todos os guias de Umbanda que passaram, passarão e onde passar por este canal de luz, diálogo por espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Ninguém coloca a muda ou a raiz malfazeja das trevas dentro de alguém que tenha consciência do bem e que seu ego se esforça para não fazer o mal. A Umbanda é séria, como já disse várias vezes, para as pessoas sérias. Salve, meu Jefferson. Salve, Benedito de Aruanda. Deus nosso Jesus Cristo abençoa, né, Jefferson? Meu Deus. O nego velho, voz, com carroça dos bois, com as rodas trocadas. À vontade, meu Jefferson. Hoje, o senhor Tiririm, presença espiritual, está ainda na residência deste médio. Fazendo e fortificando toda uma segurança durante alguns meses, porque o que foi falado vai doer no ego, e vai doer em algumas consciências, porque foi falado de magia de uma forma séria. Só isso que o nego velho vai dizer. Tá bom, filho? Porque senão parece que o nego velho veio para ficar puxando o chato. Não. Mas o senhor não... Já se incrementando e não. Então o nego velho veio para reconstituir... Já que já estava aqui mesmo metido, né, filho? Escrevendo com o seu Edson antes, todo esse falatório com criptos, reconstruir as energias psíquicas e também reorganizar as frequências do corpo mental e astral do médico que estava sendo bombardeado.